Não é tão assustador aqui. Que nada. Não é tão assustador. Oh, não. O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou virar comida de leão. Não chore, Tainá. Não tema, Tainá. Você nunca está Deus está perto de você. É só você chamar. Por pior que seja a situação, ele está em seu Apesar dele não saber o que o esperava, Daniel pensou melhor e lembrou que Deus estava cuidando dele, mesmo na cova dos leões.